Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Written Wahreva. E aí, pessoal, como estão vocês? Tá chegando mais um podcast Wahreva, depois de algumas irregularidades. A gente não vai prometer se regular, também não vai prometer que a gente ficou todo esse tempo pensando num assunto foda pra caralho pra tema pro podcast. Na verdade, nosso tema é um tema bem bunda, mas eu acho que a galera vai gostar. Então, só as únicas pessoas que não se importam de chegar atrasados do trabalho, e o Marcel, é desempregado. Então temos aqui o seu Marcelo Soares. Todo mundo sabe, né? Final de ano é aquela coisa, todo mundo fica com preguiça, uns tem que trabalhar e muita coisa pra fazer, outros não. E aí por isso que tá assim, mas a gente vai se levando. Seu Moura. Daí, rapaziada, eu queria dizer que esse negócio de quem tá levando aí é o Marcelo, eu não tô levando nada. E eu, que pra quem não conhece, eu sou o Freud. Vamos começar o podcast. Olá, amigos. Com toda aquela malandragem carioca. Toda aquela ginga carioca do Freud. Não, o Freud infelizmente não pôde participar por motivos realmente relevantes. Nesse verão eu decidi fazer algo de diferente. Eu decidi sair da minha caverna e vir aqui pra minha piscina. A água está geladíssima. Mergulhar? Mas enfim, vamos pro tema do podcast, que é dicas. Olha só que tema mais genial e super original. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, galera. A gente vai passar pra vocês um pouco dos nossos conhecimentos através de dicas de filmes, séries, músicas, enfim, que nós achamos relevantes, legais. Cara, eu tô fazendo muito barulho abrindo a janela. Sim. Eu abrindo a janela. Cara, na tá verdade, calor pra cacete aqui. Na verdade, parece o barulho de alguma coisa de filme de terror, assim, uma porta de filme de terror abrindo. Peraí. E aí, tipo, o cara vai entrar dentro de um negócio escuro, aí não vê nada, daí quando o cara bota a lanterna, assim, num canto, o cara dá de cara com... Na verdade, eu abrindo a minha janela, eu abrindo isso aqui, esse barulho, e em seguida ia ver alguém berrando, Raquel! Então vamos começar pelo seguinte, vamos começar por filme, né, que é uma coisa mais massa velha, é uma coisa que eu imagino que o pessoal tá querendo algumas dicas aí de fim de ano, e de repente o pessoal não esteja buscando coisa tão nova e tal, enfim, aí a gente pode ajudar aí com algumas dicas. Então, seu Marcelo. Na verdade é uma dica que eu tenho, é uma coisa até nova, tava nos cinemas, não sei se ainda está nos cinemas, que é o filme novo do Celton Mello, né, O Palhaço, foi lançado agora, filme nacional, que eu fui assistir, eu curti muito, achei um filme bem, bem interessante, porque ele é diferente do que tá sendo feito normalmente, assim, mais famoso no Brasil, né, que é comédia romântica sem graça, né, aquelas comediazinhas besta, e filme de violência, né, policial e tal. E O Palhaço é a história de uma trupe de circo que viaja pelo Brasil, pelo interior do Brasil, e Celton Mello faz um palhaço que tá descrente, não tá mais com vontade de ser palhaço, aí usa muito de humor, o humor até bem interessante, e também um pouco dessa questão de identidade, de quem a pessoa se conheceu, não se conhecer, saber o que é na vida. E é um filme muito bonito, assim, muito bem dirigido, muito bem... A fotografia dele é muito bonita, as imagens são muito bonitas. Eu indico ele como um filme pra se ver aí nas férias. Ah, legal, legal. Ah, isso é bom, né, cara, porque, que nem tu disse, o cinema nacional virou em dois filões, né, que é a comédia romântica com temas dos anos 80, que... de filmes americanos dos anos 80, que o pessoal acha genial, e os filmes de ação com violência, que esse parece com os filmes americanos de ação dos anos 80, né? Então... Pois é, cara. Ah, mas são os filhotes do Tropa de Elite, né, cara? É, pois é. Tropa de Elite veio o filme... Tropa de Elite, indiscutivelmente. O filmaço, tanto o primeiro quanto o segundo, mas aí veio a onda de só fazer filme nesse estilo, né, cara? É. Eu fui assistir o Assalto ao Banco Central, né? Que foi alardeado como filmes de ação, Tropa de Elite com 11 Homens e um Segredo. É, o filme é ruim, cara. O filme é muito ruim. Tem até piada com aquela música do Mamonas Assassinas, né? Do Homem Tatu é bom, que pena que me dá dor nas costas. Porque puta que pariu, cara. Tá de sacanagem. Ou não, tem um personagem que se chama Tatu no filme. Cara, e ele só foi, isso deve já... ter sido batizado só pra fazer a piadinha do... É, exatamente. Dinho Ouro Preto se revira na tumba. Tchau! Dinho Ouro Preto não, porra. Matei o Dinho Ouro Preto, caralho. Oh, meu Deus do céu! O Dinho do Mamonas. Se bem que o Dinho Ouro Preto já passou do prazo de validade faz tempo, né, cara? Não, mas se ele caiu, se ele tomou aquele tombaço lá e não morreu, esse homem não morre mais. E você, Moura? Diga aí uma dica de filme aí que você tem. Não precisa ser nova, pode ser, enfim, qualquer uma aí que você tiver. Cara, tem um filme que não é novo, cara. O filme é bem antigo, inclusive. Se chama... Não, é bem antigo também não, né, cara? Pro Freud, por exemplo, é lançamento. O Freud, qualquer filme com menos de 30 anos é lançamento. Chama A Cura, cara, que é um filme que eu gosto muito. Não sei se vocês já ouviram falar, já passou, acho que Sessão da Tarde e tudo mais, sobre dois meninos que são amigos e tal, e um dos dois meninos tem AIDS, o menino mais novo, que é até o mesmo menino que fez o primeiro Parque dos Dinossauros. E, cara, é um filme, tipo, simples, né? O menino tem AIDS, o amiguinho dele quer porque quer, tipo, curar ele, né? Apesar de todo mundo saber que não existe uma cura pra AIDS. E ele vê uma notícia de um tratamento revolucionário, dessas notícias que saem em tabloide americano, de um médico num outro canto do país, se não me engano, que tem um tratamento pra AIDS e tal, e os dois fogem de casa pro menino, pra tentarem curar o outro. Cara, e o filme, ele é muito bonito. Ele tem uma mensagem muito legal sobre amizade, sobre esperança, sobre a ingenuidade, inclusive a inocência infantil de, tipo, acreditar no que as coisas podem dar certo. Cara, muito legal. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, porque tem uma mensagem muito legal e um filme muito bem feito, muito bonito. É, a única cura que eu conheço foi quando tem o Selton Mello na minissérie da Globo. E é boa essa minissérie? Sim, a minissérie eu não assisti, não, porque passou na Globo e era uma história de espiritismo, não sei o que, e era muito tarde, eu tava com saco pra assistir, não. É, disseram que teve uma boa audiência até. Tem uma boa audiência, porque quer dizer porra nenhuma, tudo bem. É, pois é. Até assim, até quando eu vi uma chamada geral, assim, me pareceu interessante, né? Mas como é Globo, né, cara? Sabe que vão sempre cagar, né, cara? É difícil. É, e é inspirado, foi inspirado num livro, né? Eu acho que o livro deve ser mais interessante você ler o livro do que assistir a série. Ah, bem provável. Eu, inclusive, comprei nosso lar pra minha mãe. Aí depois que ela terminar de ler, eu vou ler pra ver se é melhor que o filme. Espero que seja melhor que o filme, né? Porque o filme é uma merda. Possivelmente deve ser. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Como eu já falei bastante dos meus filmes preferidos em outros podcasts, eu vou dar uma dica que eu... Fazia um tempo que eu quero fazer uma Madrugada Macabra sobre esse filme, mas eu tô com falha de memória, eu não lembro se eu fiz ou não fiz, mas eu acho que eu não fiz. Que é um filme do John Carpenter bem, bem bacana, chamado Eles Vivem. Hoje em dia o filme parece bem datado, isso eu já vou deixar bem claro. É um filme antigo dos anos 70, ou 70, 80, começo dos anos 80, eu acho. E já vou avisar que é um filme que hoje em dia ele parece bastante datado, assim, em termos de produção e tal, mas em termos de história, cara, ela é muito atual, principalmente com essa questão do Occupy Wall Street, dessas manifestações todas, e de derrubar a política e tal por aí com redes sociais. Que a história é a seguinte: é um cara que vai pra cidade pra tentar ganhar vida, só que ele é desempregado e tal. Ele acaba tendo que ficar junto com o pessoal, literalmente morar embaixo da ponte, assim. E ele acaba descobrindo um óculos que mostra pra ele que toda a nossa vida é meio que fruto de manipulação de seres alienígenas que invadiram a Terra. Em tudo que a gente tem de entretenimento, de propaganda, de publicidade e tal, tudo tem mensagens subliminares pra deixar a gente manipulado. Porque essa semelhança com o que acontece na vida real não é mera coincidência. Toda vez que ele bota o óculos, ele enxerga, ao invés de ele enxergar, por exemplo, no outdoor uma propaganda, ele enxerga, tipo assim, obedeça, não questione a autoridade, case e se reproduza, tipo, coisas que são meio que impostas pela sociedade, assim. O filme segue a partir daí, assim, dele. Começa meio que, né, meio que querer desvendar o que tá acontecendo e tal, e através do óculos ele consegue ver também, porque esses alienígenas estão disfarçados de humanos, então com óculos ele consegue ver quem são os alienígenas e quem não são. É uma história bem, bem louca, assim, de paranoia, e que fala sobre essas questões de como a mídia e como as coisas que a gente assimila, assim, acabam nos manipulando, assim. Então, eu recomendo. E o óculos também se vê visão de raio-x pra ver através das roupas? não, isso não. Não tem peitinho no filme. Cara, eu acho que não. Pior que eu acho que não. Filme de terror dos anos 80 sem peitinho. Era que é pra ser uma coisa meio terror, assim, mas ele típico, assim. Que ele tá mais pra um filme político, assim, político em termos de ter um ideal, assim, do que propriamente um filme de gênero. Eu não consigo entender, assim. Tipo, todo mundo fala que filme de zumbi é meio que uma metáfora pra não sei o que. Eu não consigo ver metáfora nenhuma em filme de zumbi, cara. Alguém me explica a metáfora, que eu nunca entendi. Cara, é que depende do... De que filme de zumbi, né? Na verdade, os filmes de zumbi, eles servem pra te mostrar como seria um mundo sem regras. Como seria um mundo onde a tua realidade vira de cabeça pra baixo. A ética e moral e não existe mais. Mas aí tu tem várias outras questões que podem ser trabalhadas. Por exemplo, a questão da alienação, da sobrevivência, das pessoas terem que trabalhar em conjunto, vencer alguma coisa, enfim. Nada disso, assim. O filme do zumbi, ele quer dizer que quem assiste muita televisão é alienado, é um zumbi, então tem que morrer com um tiro na cabeça. Ah, eu já concordo mais com o do Marcelo. É porque falam que é uma metáfora pro consumismo e não sei o quê. Como assim, cara? Eu não entendo. Desculpa, eu sou meio burro, não consigo entender essas entrelinhas de filme de terror. Na verdade, eu acho que zumbi pode até ter surgido como metáfora pra alguma coisa, mas hoje em dia, né? Hoje em dia não é lá essas metáforas todas. Não, mas no geral é isso que eu disse, cara. Não é. É que assim, o pessoal gosta de dar significado pra uma coisa que os caras gostam e todo mundo diz que é ruim. É a mesma coisa que querer ficar dizendo que, não, quadrinho é literatura e tal. Tipo assim, isso aí é mais uma discussão pra pessoa não querer admitir que história de super-herói é uma coisa idiota do que propriamente de realmente ter uma discussão séria. Embora eu saiba que existam discussões sérias relacionadas a esse tipo de questão. Mas o que eu quero dizer é o geral, né? Não tô dizendo acadêmicos, pessoas que estudam isso, mas eu digo as pessoas em geral, né? Então o zumbi é a mesma coisa. Ah, eu gosto de zumbi, aí todo mundo acha, ai, que tu vê de graça em história de zumbi? Aí o cara quer criar toda uma cagação de regra que existe uma coisa. Pode ter? Pode. É, mas num ambiente assim é que a pessoa vê quem realmente cada um é, né? Porque aquele louco sabe que vai logo pegar arma e sair matando todo mundo, né? Isso, exatamente. Exatamente. É a mesma desculpa que as pessoas dão pra assistir o Big Brother. É, pois é. Porque ali você vê as máscaras caindo, quem é quem vai. Tem o bar no cu, cara. Estão ali pra ver a bunda da mulher arregaçada pra cima, na beira da piscina. Ah, cara, esse papinho de que, ai, não, eu quero ver a natureza das pessoas aflorando. Eu assisto Big Brother pela questão antropológica, sociológica dessa humana. Com certeza. Isso é o que o Marcelo sempre disse desde a primeira edição. Dá muita importância pra vida, né? Pois é. Inventar muita importância pras coisas aqui. É, mas hoje em dia o pessoal vive mesmo de querer dar rótulos pra tudo, então, né? Tem que dar explicação pra tudo, né, cara? Tudo tem que ser muito profundo e abstrato, né? Agora que o Moura falou dessa questão aí de encontrar algum significado nos filmes de zumbi, mas o legal do Eles Vivem é justamente isso, cara, que cara não tem nada de metáfora. A história é bem clara, assim. Pobre, os caras que não tem onde cair morto, uma parcela pequena da sociedade, que no caso são os alienígenas, que dominam o mundo e fazem de tudo pra manter eles assim, pra que eles não briguem e não tomem o mundo pra si, sabe? A história é bem clara nesse sentido. E é exatamente o que tá acontecendo agora, exatamente o que tá acontecendo com esses movimentos de ocupação e tal, sabe? Que chegam os caras lá, os conservadores lá, americanos, na Fox News, e ficam falando que a culpa é dos Muppets, e ficam falando coisas... Não, e ficam falando coisas assim como se fosse um absurdo as pessoas se levantar contra os caras que tem dinheiro e mando no mundo. Cara, essa do Muppets foi ridícula, né, velho? O cara dizer que, não, eles estão dizendo que são contra o petróleo, que o petróleo é uma coisa que esquenta nossas casas, que dá nossa eletricidade e as pessoas não sabem do que estão reclamando. Porra, né, doido? Não, é muito assim, tipo, como se o cara tivesse que se curvar a eles e calar a boca. Tipo, mas assim, sempre foi assim. É, exatamente. Isso vem, vamos supor, aqui na época de ditadura militar ou em qualquer outro lugar, que qualquer um que se levantasse contra era chamado. Tem uma palavra que eu adoro, cara, que é puta que pariu. Não é puta que pariu. Uma palavra boa também pra... Putz, cara, que os caras chamavam de... Os caras se rebelavam contra... Agora me puxou a palavra, vai em algum momento me volta. Subversivo. Ser subversivo naquele contexto fosse uma coisa ruim, sabe? Tipo, se você se levanta contra o poder imposto, você é um subversivo, você é um bandido. Eu ia adorar ser chamado de subversivo. Eu gosto de ser chamado de subversivo. É, eu até tô lendo um livro, terminando de ler um livro, na verdade, do Olga, que o filme que existiu, né, Olga, também foi baseado nesse livro, que é do Fernando Moraes, que fala sobre, né, Olga Benari e o Luiz Carlos Prestes, que foram presos pelo governo de Getúlio nos anos 30, e a Olga, grávida, foi enviada pra morrer na Alemanha nazista. E é exatamente isso mesmo, tipo, você não pode reclamar de nada que você já é tido como subversivo e todos os seus direitos morreram, você não pode, não tem mais direito a nada. Você falou do Getúlio aí, uma vereadora, eu acho, de Porto Alegre, que tá querendo mudar o nome da Avenida Castelo Branco, né, pra outro nome. E o pessoal, quando foi questionar, pô, não tem mais nada o que fazer do que mudar, ela disse, cara, ter uma rua em homenagem a um dos maiores ditadores, bandidos que esse país já teve, é a mesma coisa que botar o nome Avenida Adolf Hitler aqui em algum lugar. E faz todo sentido, cara. É. Não seja uma coisa de relevância factual, mas tem, né? Quando eu virar prefeito, acho que vou dar o nome da rua da cidade de Adolf Hitler, só pra gente. Avenida Adolf Hitler, Praça Stalin. É tipo, só pra... É. Ah, não, mas aí se reclamar, eu digo, não, mas eu não tô exaltando o fato deles ter sido ditadores, tô exaltando outras coisas que eles faziam. Por exemplo, Adolf Hitler era um cara que tinha uma sensibilidade artística, assim, tal, o cara pintava e tal. Então, esse tipo Pintou de coisa. Cultivava um belo bigode, né? A homenagem não é ao Hitler em si, mas à depilação Hitler. Música, galera. Fala aí, já que tu tá falando aí, Moura, eu tenho quase certeza que tu não tem nada ainda, que tu tem que pensar, mas diga aí um cantor, uma banda, ou um álbum, enfim, que tu acha todo que mundo, tipo, você tem que escutar. Todo mundo vai me lenhar a pau, porque o pessoal acha que é coisinha de, sei lá, de metida intelectualoide, mas eu comecei a escutar teatro mágico, cara, há pouco tempo eu comecei a gostar, cara, eu achei bem interessante. As letras, eles são muito performáticos, que é uma coisa que não me agrada muito, mas as letras deles eu acho bem interessantes, cara. Não sei se vocês já ouviram falar de teatro mágico. Já ouvi falar, mas nunca ouvi. Então, nunca tinha conhecido e até, não vou mentir, assim, a melodia em si não me agrada muito porque é performática demais, mas eu sou muito de letra, cara, eu sou muito de prestar, ler a letra antes pra depois conhecer a musicalidade e no sentido de composição eu gostei muito do trabalho dos caras. Eu sou muito chato com moda, eu sou realmente um indie nesse sentido, assim, porque eu sou muito chato com modismo. E então, eu quando conheci o teatro mágico foi exatamente na época que eu tava fazendo faculdade e todas as menininhas, todo mundo gostava de teatro mágico, achava o máximo. Ia fazer show aí todo mundo com aqueles pintados, com o rosto pintado, com cheio de roupas, eles faziam aqueles malabarismos, tocavam fogo. Eu não gosto dessas frescuras, não gosto dessas firulagens, eu não gosto, não. Aí é que tá, Marcelo, aqui no Sul, cara, eu nunca tinha ouvido falar teatro mágico e pouquíssima gente conhece. Eu não gostei por modismo. Não sei se eu posso estar falando besteira, mas... Modismo com certeza não foi, porque eu já não tô mais tão na moda agora, hoje em dia. Tava lá nos anos 2005, 2004. Pois é, eu comecei a ouvir falar de teatro mágico agora, recentemente, até na época em que eu tava em São Paulo, porque aqui no Sul nunca chegou a ser conhecido demais, posso estar falando bobagem, mas nos círculos em que eu frequento, né, nas rodas sociais a que eu pertenço, ninguém praticamente conhece. Ou já ouviu falar, mas nunca ouviu uma música, nunca. O Rafa falando aí que nunca escutou também. E como eu falei, eles são performáticos demais, que é uma coisa que não me agrada pessoalmente. Só que, entretanto, as letras dos caras, as composições, eu achei bem interessante, uma coisa bem trabalhada, uma coisa poética, assim. Eu sei que compararam agora a banda mais bonita da cidade com eles. Exatamente isso, né? Pela melodia, que muita gente reclama do teatro mágico, a melodia meio sem graça, assim, tem grandes criatividades. A melodia não tem nada demais, não, mas pra quem gosta de composição, quem gosta de letra, quem gosta de poesia, quem gosta de literatura, é bem interessante, assim, a composição deles. Bem diferente da banda mais bonita da cidade, que puta que pariu, né? E vamos rimar a vida inteira com penteadeira que tá tudo certo. Eu vou ser sincero agora, eu tenho um problema com o vocal brasileiro, cara. Vocalista de banda gaúcha, parece que todo mundo canta igual. Tipo assim. Tipo Tequila Baby. Não, eu digo assim, parece que todo mundo canta igual, e tanto homem, tipo assim, ó, o vocalista masculino, parece que todos os vocalistas masculinos são o mesmo cara, sabe? É como tu pegar Cláudia Leite e Ivete Sangalo, sabe? Tipo, o que não é muito diferente, porque todas as baianas cantam igual, é a mesma coisa, pra mim parece que todos os gaúchos cantam igual, todos os paulistas cantam igual, todos os carioca cantam igual, sabe? E é difícil pra mim, assim, eu tô falando como uma coisa estritamente pessoal, não se trata de uma tese uma crítica generalizada. Tô falando como questão de gosto pessoal. Me parece muito difícil ver, hoje em dia, pelo menos, assim, hoje em dia que eu quero dizer, os últimos 15 anos, bandas, grupos, músicos e tal, que realmente tenham um vocal que me atrai do jeito de dizer assim, nossa, isso parece bem, bem diferente, sabe? Bem diferente do tipo de coisa brasileira que eu ouço, assim. Independente de qualidade de som, porque qualidade de som, eu até acho que as bandas brasileiras, num geral, tem bastante, sabe? Costuma tocar bem, mas eu acho que pecam nessa questão de vocal e também nas letras, mas as letras eu nem vou entrar nesse mérito da questão. Eu queria aproveitar só pra comentar esse negócio, porque eu realmente, cara, eu tenho problema com essa questão de vocal. Não, mas eu concordo com você, Rafael, principalmente no que você falou ali. Pô, Santa Catarina não tem um cenário musical relevante, minimamente relevante, sabe? Dá pra contar nos dedos quantas bandas tem aqui, mas o rock gaúcho, ele tem um cenário muito forte, né, dentro do Rio Grande do Sul, obviamente, mas eu tenho esse problema com o rock gaúcho, apesar de até gostar de alguma coisa, todas as bandas gaúchas parece que eu tô escutando o mesmo vocal. paulista. Que eles cantam meio assim, sabe como é que é? Sim, sim, é exato. Assim. Não, é exatamente. É tudo meio assim, tararararara. Deu balde, Tequila Baby, Acústicos e Valvulados, pra mim parece que são o mesmo vocalista de todas as bandas, cara. Não, mas é exatamente isso, cara. Só que eu vejo isso em quase tudo, sabe? Tipo, não, acho mas que por incrível agora... que pareça, cara, eu acho que se mais... Geralmente o pessoal reclama de nordestino, de nordestino ser tudo igual, mas eu acho que... Acho claro, que tá o falando Nordeste não... do nordestino aí, hein? Mas eu acho que... Não, eu vou elogiar os nordestinos agora, porque, tá, obviamente que a questão do Nordeste é que também não é só um estado, mas eu digo, o pessoal fala de, que nordestino é tudo igual e tal, mas eu acho que de cabeça, assim, que eu lembro de cantores ou bandas que realmente soam diferente entre si, mesmo com sotaque e coisa assim, é nordestino, cara. Se tu pegar e comparar um Zé Ramalho, por exemplo, cara, ele soa muito diferente de qualquer outra coisa, assim, sabe? Zé Cabaleiro, ele canta, assim, em termos de jeito, ele canta até parecido com... É uma diversidade maior. É, exatamente, ele até canta parecido com o Zé Ramalho, mas, tipo, tu não compara, sabe? Tu nota a diferença entre os dois, tu notas... É isso que eu digo, sabe? Que eu não vejo em cantores de outros estados. Me parece muito homogêneo, assim. Eu acho que isso também se deve aqui, pelo Nordeste, pela extensão. São 9 estados. E cada estado tem suas próprias características que acaba ressaltando aí, sabe? Porque, por exemplo, eu sou na Paraíba. Mas a Paraíba já é totalmente diferente do jeito de cantar, o jeito de falar, o jeito de expressão cultural do Pernambuco, por exemplo. Que já é totalmente diferente da Bahia, que já é totalmente diferente do Ceará. Isso ajuda muito a ser diferente assim. E aí, por exemplo, no Sul, não, acho que são 3 estados, são tudo muito próximo, né? Tudo muito... Mas é isso que é engraçado, porque, tipo, a gente tem esse costume de falar do Nordeste, assim como acima do Paraná, todo mundo tem costume de falar do Sul, tá ligado? Tipo, a gente meio que agrega, como se os estados, por pertencerem à mesma região, tivessem o mesmo perfil, né? Exatamente. Mas se você pegar, então, musicalmente falando, não existe uma banda em Santa Catarina que se assemelhe a nada disso, Bideobaldi, Acústicos e Valvulados e tal, porque aqui já tem mais um cenário, mais de reggae, mais de música de praia, tá ligado? Então aqui tem Irie, tem Das Aranha, tem Armandinho, tá ligado? É completamente diferente do cenário musical do Rio Grande do Sul, assim como do Paraná. Eu não sei se no Paraná tem algum cenário musical. Tá, então quer dizer que é Santa Catarina que é culpada pelo Armandinho, é? Apesar desse desgraçado ser gaúcho, né? Que merda, hein? Vou dar um banho na Tramanda, né? Entrega de onde ele era. Eu acho que pelo Rio Grande do Sul ser mais próximo do Sudeste, né? Se eu não tô ficando doido, é isso mesmo? Não, você tá ficando completamente doido. É o final, é embaixo, né? É, o Rio Grande do Sul é o mais abaixo, né? Pronto. Não, ele falou o próximo. Seria o Paraná que é mais próximo do... Pronto. Agora, então, vou inverter minha lógica. Eu queria dizer que eu achava que era por isso que as bandas do Rio Grande do Sul faziam mais sucesso nacionalmente, porque eu mesmo não conheço quase nada do Paraná e de Santa Catarina. Não é nem por isso, Marcelo, nem pela proximidade. É pelo cenário musical ser maior mesmo. Ah, sabe, só como eu te falei? Santa Catarina, você pode contar nos dedos quantas bandas de alguma relevância tem, sabe? Fora do estado. E ainda assim, fora do estado, você consegue ir até, putz, São Paulo no máximo. Você consegue Das Aranha cantando Sou Vagabundo, Eu Confesso, que é a única música deles. Tipo, eles têm várias. É a única que eu conheço, músicas, pelo menos. É a única que todo mundo conhece. E o Rio Grande do Sul, ele sempre teve um cenário bem forte, né? Tipo, nos anos 80 ali, que foi o forte do rock nacional, teve muitas bandas que ficaram conhecidas, gaúchas que ficaram conhecidas, né? Como os Engenheiros do Havaí, o Nenhum de Nós, o TNT e outras, Garotos da Rua, enfim, que hoje em dia já não são tão conhecidas, mas que na época foram muito. Cascaveletes cantou Só Pra Te Comer no programa da Xuxa. As criancinhas dançando Só Pra Te Comer. Pois é. Sério, vou botar esse vídeo no post. O Rio Grande do Sul também, eu acho que é isso que o Moura falou, porque sempre teve um cenário de rock forte, assim, né? Aliás, a banda que eu vou falar, né, assim, a música, a banda, é exatamente daí, do Rio Grande do Sul, foi um que tu citou, que é o Engenheiros, que, assim, eu sou fã da banda, gosto muito de Engenheiros, tenho todos os CDs, curto pra caramba várias músicas deles, vários CDs deles, e não sei como é, aqui pelo menos tem um pessoal que gosta muito, mas tem muita gente que fala mal da banda, porque eles acham meio bula de remédio as letras, meio mais ou menos assim, meio enrolada, meio junção de coisas. Eu também até concordo, mas eu gosto pra caramba dessa junção que o Humberto Gessinger sempre fez. Eu queria destacar um CD específico dele, que é o que eu mais gosto, Simples de Coração. Isso é muito bom mesmo. Acho que é o terceiro, o quarto CD dele, não lembro agora. Tem muita coisa ligada a um som meio ecumênico até, né? Meio de igreja, assim, com corais, com a acústica, assim, que eles botaram no som, bem interessante. E as letras são muito existencialistas. Eu gosto muito desse CD por causa disso, assim. Gosto muito dessa coisa existencialista que ele traz. Não, Humberto Gessinger, ele é um puta letrista, cara. Eu acho que ele não teve o reconhecimento como... Na minha opinião, né? Minha modesta opinião. Ele ainda não teve um reconhecimento como letrista, como outros músicos brasileiros tiveram. Tipo, não vou falar dos Chico Buarque e companhia, mas, tipo, Renato Russo, Cazuza, que sempre foram considerados grandes poetas. Humberto Gessinger é um grande letrista e até hoje não tem um reconhecimento de verdade. Eu gosto muito de Engenheiros do Havaí, mas a voz do Humberto Gessinger me dá muita dor de cabeça. Eu acho que isso também se deve, não sei ao que se deve, mas deve ser relacionado também a essa questão dos locais, né? Por exemplo, o Renato Russo, ele tava lá de Brasília, São Paulo, né? O Ira também, o Parâmetro de Sucesso, era muito aquela região sudeste ali, né? Muito próximo. Não sei se isso deve também a isso, de o Humberto Gessinger não ter tido essa fama toda como letrista. É que tem também o fato de que ele é muito, em muitas letras ele é muito bairrista, então tem muitos termos que não, o pessoal não conhece, porque são bem bairristas. Cara, ele regravou Herdeiro da Pampa Pobre, cara, isso é uma música tradicionalista que gaúcha. Essa foda, música simplesmente... Essa música não, é foda. Não, e essa música simplesmente não faz sentido nenhum pra quem não conhece os termos do Rio Grande do Sul, porque ela é muito calcada em termos regionalistas, tipo, se for preciso eu volto a ser caudilho, tipo, o pessoal nem sabe o que é Pampa, começa por aí, sabe? Pampa é um jogador, né, de vôlei. Não, calma. É, mas é um... Mas assim, é uma letra genial. Só que aí também tem outra questão, uma letra genial que não é do Humberto Gessinger. Porque isso é uma coisa, tá, esse meu lado bairrista falando, mas assim, as músicas tradicionalistas, pelo menos as clássicas, porque nos últimos anos a gente foi invadido por as versões modernosas, né? O cancioneiro clássico gaúcho, ela simplesmente tem letras fantásticas, assim. Uma hora até vou passar, Moura deve conhecer alguns, mas uma hora vou passar pra ti, Marcel, algumas coisas assim que são simplesmente assim fantásticas, cara. É coisa que eu realmente curto muito como música, não como a questão de tradicionalismo, mas como música, porque eu pego muito pela letra, só que nem o Moura nesse sentido. A música, ela me pega muito pela letra. Então, também. Tem músicas gaúchas assim que são geniais. E essa Herdeira da Pampa Pobre é um exemplo. Claro, tem umas que são muito, muito barristas, tipo Desgarrados, que é uma música do Vitor Hugo, não o pintor, um cantor gaúcho. Essa música, ela é linda, cara, só que ela é bem, bem barrista, assim. Tem todo um contexto histórico do Rio Grande do Sul que é meio hermético, vamos dizer assim. Canto alegretense, cara, é muito foda. Não, pois eu tô falando sério. Canto alegretense, e principalmente porque eles me homenageiam na música, cara. Na hora que eles falam da Pedra Moura. Pedra Moura. É verdade. Flor de tuna, camoatim de mel campeiro, Pedra Moura das quebradas do Inhanguí. Agora, cara, tipo, eu acho foda porque, como falou, né, o Renato Russo, por exemplo, o Renato Russo é um cara que tem letras políticas muito conhecidas, muito famosas, falando sobre violência, sobre o quê. O Engenheiros tem uma música que eu acho do caralho, que é o A Violência Travestida Faz Seu Trotuar. A violência travestida faz seu trotuar, em anúncios luminosos, lâminas e babiar, armas de brinquedo, medo de brincar. Que essa música é longa também, como por exemplo um Faroeste Caboclo da Vida, fala sobre violência, fala sobre mídia, né, sobre televisão, sobre um bocado de coisas, e a música não tem sucesso quase nenhum, nunca foi nem muito trabalhada, né? Exatamente pelo controle cultural que não adianta o Sudeste tem sobre o resto do Brasil, e o que a mídia tem, porque assim, outro motivo, talvez não, tenho certeza disso, o cenário musical de Santa Catarina, o cenário cultural e musical de Santa Catarina nunca teve destaque como do Rio Grande do Sul teve, é porque a gente tem aqui a RBS TV, que é a filiada da Rede Globo, e que é a matriz no Rio Grande do Sul. Então sempre foi mais focado no Rio Grande do Sul, sempre teve mais destaque o que era produzido no Rio Grande do Sul, assim. É que nem aqui que tem a filiada da Rede Globo principal, é em Pernambuco, aí sempre sai mais coisa de Pernambuco lá. Exato. Aqui só sai Morte e Tristeza, como foi no Fantástico, agora que a abertura foi sobre a Paraíba, coisa linda. Ah, não, aqui de Santa Catarina, Florianópolis, Balneário Camboriú, Oktoberfest e Enchente. É o que se fala. Mas sabe que quando eu era mais novo, eu era muito fã de Engenheiros do Havaí, assim. Hoje eu dei meio que uma enjoada, assim. Não sei, às vezes o Humberto Gessinger me soa meio como muito pseudo-intelectual, assim, sabe? Ainda gosto das letras e tal. Só que depois de um tempo, eu comecei a dar mais valor pra uma outra banda gaúcha que era meio que rival, apesar de que elas são totalmente diferentes, mas enfim, que o pessoal sempre comparava as duas, que era o Nenhum de Nós. Que todo mundo diz, claro, as letras não são a mesma coisa e tal, mas, cara, as músicas mais antigas do Nenhum de Nós, elas têm letras maravilhosas, cara. Tem uma música chamada Jornais. É linda. Cara, que é simplesmente fantástica. Só o trecho que o cara fala, as pessoas que se enrolam nos jornais já não são mais notícia. Cara, é uma das frases mais geniais que eu já ouvi. Se fosse Chico Buarque, né? Todo mundo tinha... Pô, caralho. Exatamente. Não, mas eu gosto. Nenhum de Nós eu só conheci por causa de um acústico ao vivo que eles lançaram em 2004, acho, 2005. Uhum. E aí eu conheci e também é uma das minhas bandas preferidas também. Eu sou muito nos 80, assim, não conheço tanta coisa mais recente, assim, de brasileiro. E estrangeiro conheço quase nada também. Sou muito, muito chato pra essas coisas. Então, Nenhum de Nós, nem Engenheiro são duas coisas que eu sempre tô ouvindo. É, Nenhum de Nós eu tocar aqui sábado que vem. Nunca vi um show, nunca vieram pra cá. Pelo menos na minha época de gente viva, né? Que já sabe pode ir pra show. Posso dar outro toque de banda? Então, eu não quero interromper vocês. Já que a gente tá falando de rock gaúcho, uma banda que eu gosto muito e que eu até já indiquei pra um leitor nosso, pro Talma, e ele viciou, que eu gosto muito, que era aqui, e eu acho que é uma banda que é bem diferente do estilo gaúcho rockzinho atual, que é Cidadão Kane, cara. Eu adoro Cidadão Kane. Eu conheço, já ouvi falar, mas nunca ouvi. Então, aconselho o pessoal, quem não conhece, aí atrás, conhecer as músicas, porque Cidadão Kane tem umas músicas muito legais, umas letras bonitas, uma musicalidade boa, e é bem interessante, cara. É bem, bem legal. O Talma se viciou. O Nenhum de Nós é legal que ele tem uma versão de Starman, né? Do David Bowie. Ficou uma versão muito legal, cara. Não tem muito a ver a letra, né? Não tem nada a ver, não, mas na real. Nada a ver. Mas na verdade, é engraçado que essa letra do Astronauta de Mármore tem mais a ver com Space Oddity, que é outra música do David Bowie, do que com o Starman, na real. Em português mesmo ficou legal, assim. Eu gosto muito dessa música também. Discutimos todo mundo, o cenário musical gaúcho. Podcast especial Rock Gaúcho. Pá, hoje em dia eu não saberia muito o que dizer além do Rock Gaúcho dos anos 80, porque eu também não sou muito ligado em música brasileira. Pós Raimundos, assim, pós 93, 94. Ah, não, mas, cara, Rock Gaúcho atual é o quê? Reação em Cadeia? Vale a pena ser citado, né? E só vale a pena ser citado, porque eu acho uma bosta. Não, é uma merda. Mas eu queria falar só de mais uma banda, um grupo que eu gosto muito de ouvir, cachorro. Do cara também muito existencialista e muito inteligente as letras, que é o Molejão. Ah, com certeza. As pessoas não param pra pensar na profundidade das letras do Molejo. Pô, resume tudo. O que é bom na vida? Bom é ser feliz com o Molejão. É o segredo da felicidade. Cara, eu não sei quem foi, que eu acho que foi até o Marcelo que postou o pagodefilosófico.blogspot.com. Cara, eu nem vi muito desse site. Eu só entrei assim, o primeiro post, o título era o seguinte: o existencialismo de Sartre em essa tal liberdade do só pra contrariar. Cara, eu acho que eu passei uma semana inteira rindo. Eu pensei, cara, isso é genial, velho. Aí o Molejão tá lá, tem duas músicas lá do Molejo sendo analisadas. Tipo, porra, cara, o Chibom Bombom por Karl Marx. Porra! Que o pobre isso, cada cara. Vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico, né, cara? Perfeito, cara, perfeito. Exato. E o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e de baixo desce. O existencialismo de Sartre lá em essa tua liberdade é exatamente isso, porque o ser humano não sabe o que fazer com a liberdade. Não, mas é, cara. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Pois é. Essa é a prova de que qualquer merda que o cara quiser. Bom, e eu trabalho com profundidade, eu sei, pode ser justificado. Né? Pode ser justificado. Não, o cara consegue botar profundidade em qualquer merda. E esse, só não posso me esquecer da minha eguinha, Pocotó. Tentei recriar um clima mágico, lúdico e infantil que remete à obra de Lewis Carroll e propõe uma relação harmoniosa do homem com os outros entes da criação. Poxa, quem ouve não imagina. Eu achei que o Marcelo ia falar do Los Hermanos. Ah, Los Hermanos é a minha banda recente que eu mais gosto, né? Antiga, dos anos 80 Engenheiros, dos anos 2000 Los Hermanos e até que acabou. São as duas bandas que eu mais curto. Mas é pós Ana Júlia, né? Sim, pós a primeira... Não, o primeiro CD, cara, tem umas músicas interessantes, só que são bem rasas, né? Sim. Mas a partir dos três últimos CDs são bem melhores, são bem mais... A fase Radiohead deles é mais massa. Né? Exatamente. Faz mais... O segundo CD que tem samba é bem legal e o terceiro CD também que tem um sambinha bem legal. A quarta CD que é fase MPB depressiva é legal também, mas é mais depressivo, mais triste. Então, eu queria dizer, eu até gosto do Los Hermanos, só que é uma coisa que me deixa tão triste, cara. Tipo, tem aquela música deles que é assim, ó, que fala assim, ó, olha lá, tá ligado? Sei. Então, eu tô felizão, de repente eu escuto alguém falar, olha lá, já me dá tristeza, já vai murchando. Olha lá, okay. É que eu falei, cara, eles são o Radiohead brasileiro, cara. Tipo, tu não tem como escutar um álbum inteiro do Radiohead sem querer se matar. Não tem como. Eu consigo, porque eu sou fã, né? Então, pra mim, eu consigo ouvir não, tranquilo. Eu não acho ruim, não, mas é porque só dá uma tristeza. Olha lá. Sim. Não, mas eu também. Né? Mas eu também gosto de Radiohead, cara. Mas é isso que eu tô falando. É por isso que eu sei que os caras são muito depressivos, cara. Dá pra você ouvir o CD solo do Marcelo Camelo, inspirado pela paixão. Pelo amor por Malu Magalhães. Ah, não, não. Daí, meu amigo, aí abandona, né? Aí é depressão. Não, outra coisa que eu tô pra falar, desde que você falou do negócio de como é tudo muito homogêneo hoje em dia, dependendo da região, por que essas bandinhas, assim, eu não vou nem citar o Restart, tá ligado? Porque o Restart é o cúmulo. Mas a maioria dessas bandinhas, esses dias teve um show aqui de uma tal de banda, de uma tal de For Funk, nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui procurar as músicas só pra ver o que que é. Cara, aí eu descobri que todas essas bandas, tipo NX Zero, o For Funk, não sei mais o que, todos eles cantam com a voz Bob Esponja, cara. É tudo... A menina que eu gostava... Darará. Cara, é tudo que vai ser assim, cara. Tá ligado? Bob Esponja. É a geração Bob Esponja, né? Fazer Patrick. Sabe? Estou pronto. É tudo assim, cara. Beto Bobos, tá ligado? Mas é, cara. É a geração Bob Esponja, né, cara? É até bem triste isso. Eu fui perguntar pra um amigo meu. Tá, o que é essa forma canta? Eu não sei que música que eles cantam. Cara, mas é muito merdinha. Aí, eu tá, cara, que estilo de música é isso? Ele é hardcore, né, cara? Eu disse, meu Deus, hardcore? Que geração perdida. Que isso geração aí perdida, é hard, imagina o soft, né? O soft é Malu Magalhães. Não, eu me lembro que Los Hermanos, quando surgiu, deram o nome de Emocore. Era eles. O Emocore continua, né? Não, era eles e o CPM22 quando iniciou, né? Isso, CPM. Aí hoje em dia eles fizeram e os seus respectivos. Por que essas porra dessas bandas também tem tudo nome de celular? NX0. CBM22. Dos anos 80 era sempre trocadilhos do carilho com algum cunho social, político, né? Ou não, né? Ou simplesmente vamos misturar nomes aleatórios, tipo inimigo do rei. Ou tipo, João Penck e seus miquinhos amestrados. Não, mas os dois melhores, com certeza, em termos de trocadilho, é Nenhum de Nós e Uns e Outros, cara. Tipo assim, quem é que canta essa música? Uns e Outros. Perfeito, cara. É a mesma coisa do Who's on Stage, sabe? Tipo, Who's on Stage? Who's on Stage? Who? Sabe? Tipo, The Who. Muito bom. Não teve nenhuma que botou o nome Não Sei Não? Não, que eu saiba. Vocês lembram que o Faustão fazia isso no programa dele? Sempre fazia essa piada com o cameraman. Isso aqui é praticamente um festival de rock, o Locomitio aqui, ó. Aí ele apontava onde em cima que o cara não tinha cabelo, era Nenhum de Nós. Aqui é o Nenhum de Nós. Aí ao redor aqui ele falava que é Uns e Outros. Atrás, assim, onde sobrou o cabelo desse aqui, é os Heróis da Resistência. E na frente, na testa, que não tinha mais nada mesmo, esse aqui é a placa luminosa. Faustão é o típico tiozão de churrasco, né, cara? Fica fazendo essas piadas muito... muito pra família de domingo, assim. Exatamente. Ele faz aquelas piadas de tiozão de churrasco, bem nessa, que pega no pé do sobrinho, dos tios que não sabe. Faz bullying, tá ligado, com o resto da família. E fica perguntando pro sobrinho de 12 anos e as namoradas. namorada. Mas esse aí tá trancado no banheiro a tarde inteira, bicho. Ô, desde as 18h07. Um seriado sobre a família Faustão, né? Ô, ia ser legal, cara. É uma boa ideia. Família Faustão. Cara, tem um amigo meu que se chama Thiago Brasil da Silva. É meu advogado, inclusive. Cara, só faltou ser João, né, cara? Pra ser assim. Já que ficamos conversando sobre música aí, só pra encerrar a parte de música, minha dica é qualquer álbum do Morrissey, que é o cara que era vocalista do Smiths. Eu realmente fico chateado de nunca ter dado a devida atenção pra carreira solo dele. Agora, de último, eu tenho escutado bastante, assim, e o cara é bem legal, cara. Em especial, eu recomendo um álbum chamado Maladjusted, que acho que é de 97, que é, cara, é bem bacana, assim. Recomendo pra vocês, né? Bom, mas já que o Marcelo falou de seriado aí, vamos passar então para séries, né? Pra não ficar um podcast só comentários sociais sobre música. Diga aí, Marcelo, uma série que tu recomenda aí, ou tu já assistiu, que tu assistiu agora, enfim. Cara, assim, tipo, se eu vou falar de seriados, minha lista de seriados atualmente que eu tô acompanhando são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seriados eu estou acompanhando atualmente. Então, ô Marcelo, quer começar a escrever humor em série? Marcelo Soares em série, mesmo humor em série. Vai ser continuar no M, né? M em série, do mesmo jeito. Exatamente. E ainda tem as séries antigas que eu gosto, e tem as séries antigas que eu nunca vi, quero ver. Quero destacar algumas, só, não vou comentar muito, só falar por alto, que é a Once Upon a Time, que é o que Moura fez um texto, né? O Moura em série, acho que foi umas 2 semanas atrás, não lembro. E tá bom pra caralho esse seriado. É, e a série é muito boa, cara, assim, eu me apaixonei pela série. Muito bem desenvolvida, a questão dos flashbacks e as tensões na série, muito boas. Tô acompanhando também o Hell's on Wheels, que é uma série de faroeste, meio faroeste, na época da construção da ferrovia que corta os Estados Unidos, do oeste a leste. É, tava acompanhando o Walking Dead e parou, né, o Fringe também parou. E uma série que eu tô acompanhando agora, que eu achei muito interessante, foi o Sherlock, que é uma série da BBC, transportando a história de Sherlock Holmes pro século XXI. Muito boa, até a primeira temporada teve 3 primeiros episódios. Eu queria falar, britânico é preguiçoso, né, cara? Primeira temporada, 3 episódios. Agora sim. Mas é verdade. Mas agora sim, são 3 episódios de 1h30. Não, tudo bem. Skins, tá ligado? Um puta seriado decente. 6 episódios por temporada. Aí são três episódios de 1h30 cada, assim, a série é muito boa, os atores ficam escolhidos, um deles é o protagonista que faz Sherlock, é o cara que vai fazer o Bilbo no Hobbit. A série é muito boa, muito bem desenvolvida, assim, a questão da tecnologia também, como ele utiliza, porque eu acho que a minha grande questão era essa, como Sherlock Holmes ia conviver na época que tem tecnologia avançada, né, então, e a série é muito boa nesse sentido. Porque se passa nos dias de hoje, Sherlock. Exato, são nos anos 2011, e... Quantos anos 2011 você conhece? Rapaz, não sei. Tem 2011 antes de Cristo também, né? Isso aí podia ser uma versão mais... Ah, podia ser os dois 2011. Antes de Cristo. E também American Horror Story, né? Que é o que eu também tô acompanhando. Que é bem um suspensezinho meio mais ou menos, mas os personagens são bem desenvolvidos e acabou me pegando e eu consegui gostar um pouquinho da série pelos personagens. Mas os mesmos criadores de Nip/Tuck. Cara, eu assisti os 2 primeiros episódios dessa série e eu achei muito chato. Não achei ruim. Não achei a série em si ruim. Mas, cara, eu não consegui seguir adiante, sério. Não, assim, eu faço muita questão pra seguir, porque ela é muito, acho que enrolada. Ela arrastada, muito. Né? É, ela é arrastadona, assim. Mas, assim, os personagens são até um pouco cativantes, eu consigo ter vontade de ir acompanhando, mas é uma das séries que eu assisto com muito... Eu demoro pra assistir, porque eu não tenho paciência de ficar assistindo toda hora, não. Mas a série que eu queria destacar, parecendo que foi a série que eu comecei a assistir esse ano e assisti todas as 6 temporadas de uma vez, me apaixonei pela série, pelo conjunto, que ela, na verdade, não é uma série que começou agora, pouco tempo, há 6 anos. Já existe há 40 anos, 50 anos, se não me engano, que é o Doctor Who, né, que é a série britânica também, que essa tem até 3 episódios, se não me engano, por ano. É bem um pouquinho maior. Os caras foram no limite. E é uma série fantástica sobre viagem no tempo, que o Doctor Who em si é um personagem que ele consegue viajar no tempo através de uma cabine telefônica. O Bill e Ted foi inspirado a cabine telefônica de viagem deles do tempo nesse personagem. é um personagem criado nos anos 60, foi criado nos anos 60, e a cada vez que o ator tinha que sair da série, ele morria, o personagem morria e regenerava e voltava com outro ator, né, com outro personagem, com outra cara. Desde que voltou agora nos anos 2000, acho que foi em 2004, foi 2013 que retornou a série, já teve três atores fazendo o personagem Dr. Who, e agora tá no 11º Doutor, contando toda a história. Tá na fase mais conto de fadas, digamos assim, porque tem toda uma história que já tá 2 anos sendo desenvolvida, questões de flashbacks e afins. Então é uma série muito boa, assim, muito divertida de se assistir. Bora! Então, a série que eu ia sugerir, que é a única que eu comecei a assistir agora na mid-season, o Marcelo já falou, que é o Once Upon a Time, que eu vou só reafirmar o que eu já falei e que o Marcelo já comentou agora também. Cara, é uma série muito gostosa de assistir, cara. Tipo, eles pegaram a ideia, é o que eu falei no blog, né, cara? Eles pegaram a ideia ali de, meio que de fábulas, né, do Bill Winnigan, é isso, assim que fala o nome do cara. E, cara, transformaram uma coisa bem família, assim, sabe? Não tinha como você transportar fábulas pra televisão do jeito que ela é nos quadrinhos. Nos quadrinhos, lógico, não é uma adaptação de fábulas, né, cara? Mas muita gente tá acusando de plágio, tá falando que é uma cópia. Não é, cara. Tipo, se fábulas fosse levado pra televisão ipsis literis como é nos quadrinhos, cara, ia ser maior de 21, velho, brincando. Era porco sendo decapitado, né? E ali não, fica uma coisa bem família, uma família inteira pode assistir, só que ao mesmo tempo não é uma coisa bobinha, tá ligado? Quando eu vi o primeiro trailer da série, a primeira coisa que me passou pra minha cabeça foi, meu, vai ser muito idiota isso. E não, eles humanizaram bem a parte dos contos de fada, colocaram todo o lado B, assim, dos contos de fada, tipo, toda a parte que você não conhece, todos os bastidores. Tem dedo dos criadores do Lost, então pega toda aquela ideia dos flashbacks mostrando o passado e fazendo um comparativo com a vida deles atual. Cara, é bem legal e vale a pena assistir. Uma das coisas que eu mais gostei dessa série foi exatamente esses extras dos contos de fadas, né? Assim, as histórias que não foram contadas de como os personagens chegaram até o ponto onde os irmãos Green mostraram, né? Isso é, é uma das coisas mais legais dessa série. Pegar pra pensar, por exemplo, só a história da Branca de Neve já rendeu 3 episódios off, tá ligado? Fora da historinha original. Tipo, da história original da Branca de Neve, você só vê a hora que o príncipe acorda ela com um beijo e tal. De resto, você vê todos os bastidores. Por que que a rainha malvada odeia tanto a Branca de Neve? Da onde surgiu o príncipe encantado, tá ligado? Qual é a história do caçador? É bem legal, cara. Tipo, é bem Lost mesmo, assim. Me pegou principalmente por ter essa pegada que era o que eu mais gostava do Lost, que era pegar o personagem e, tipo, destrinchar ele, tá ligado? Tipo, por que que ele é assim? Quais são as motivações dele? Não tem assim como era Lost, que é também, apesar de ser meio clichê eu falar isso, mas é uma coisa que eu aconselho também, quem não assistiu Lost, assistir desde o começo, porque fora a parte, gostou ou não gostou do final, da revelação do mistério e tudo mais, é um roteiro muito bem trabalhado em cima dos personagens, tipo, motivação de personagem, motivação das pessoas, por que as pessoas são daquela forma, assim, da mesma forma que música, que me pega mais pela letra do que pela melodia em si, seriado me pega mais por você conhecer e se importar com aqueles personagens do que com a história ou com o mistério em si. E são duas séries que conseguiram fazer isso muito bem. O Once Upon a Time tá fazendo isso agora e Lost fez anos atrás, por isso que teve o sucesso que teve. Tanto que tentaram diversas vezes criar um novo Lost, né? Todo ano saiu, vai ser o novo Lost. Teve aquele Flash Forward, que diziam que ia ser o novo Lost. Depois Fringe, todo mundo falava que ia ser o novo Lost. E nenhum conseguiu pegar ter essa pegada de você grudar na TV, porque Lost apresentou um grupo de personagens que, cara, você tinha aquela impressão que, pô, aquele cara é um vilão, e de repente ele justificava todas as atitudes dele em um flashback, você conhecia a história da pessoa, tá ligado? Eu gosto de coisa assim, gosto de seriado e filme assim, que não existe necessariamente esse maniqueísmo de bom e mau, vilão e herói. Todo mundo tem os seus motivos, todo mundo tem a sua história de vida que vai te levar àquele ponto. E o Once Upon a Time tá fazendo isso muito, de uma forma muito legal. Toda história tem seu começo. Toda pessoa tem a sua motivação, basicamente, sabe? E é muito difícil você ver isso num seriado, porque normalmente fica aquela coisa mais superficial, né, cara? Tipo, o Smallville da vida aqui. Por mais que o personagem do Lex, por exemplo, Smallville, tenha sido muito bem trabalhado pra chegar até o ponto de se tornar um vilão, todos os outros personagens foram pessimamente trabalhados, né, cara? Não tinha... Era simplesmente tipo, bonzinho, malzinho e... Uma coisa que eu acho foda nesse tipo de seriado como Smallville e outros é a questão da fórmula de episódio. episódio, né? E Lost, uhum. Once Upon a Time, por exemplo, são séries que não trabalham com essa fórmula, né? Cada episódio agrega alguma coisa e pega... Exatamente. Você muda... É isso que eu acho muito legal em seriado. Você mudar o status quo da série conforme ela vai caminhando. Não tem o vilão da semana. CSI, por exemplo. CSI é um seriado que eu gosto de assistir eventualmente, mas não me pega, assim, de... Meu, preciso assistir CSI. Porque, por mais que seja muito legal, seja muito bom, esse negócio de episódio da semana não me pega, tá ligado? Desvendar o crime da semana. House, eu acho sensacional House. Mas é um seriado que eu assisto quando dá pra assistir. Quando, tipo, ah, pô, vou ver House hoje. Só que, por quê? O status quo não muda. É sempre... Isso não é um demérito. Isso, na verdade, é só uma fórmula que, a qual não me pega. O House é o mesmo House desde o começo, sabe? Desde o primeiro episódio, o House é o House. E o máximo que muda é, vamos supor, a equipe ao redor dele, mas a fórmula em si, ela se mantém intacta. Enquanto o Lost fez isso de uma forma sensacional, eu não canso de falar de Lost, porque eu acho que foi um trabalho de roteiro, por mais que concordo plenamente que fala que os mistérios que eles jogavam lá não foram respondidos, não foram respondidos porque os caras tinham que ter um chamariz, era ficar enfiando mistério. Mas se você para pensar, Lost, cada temporada de Lost mudava completamente o status quo dos personagens. Se a primeira temporada era sobre sobreviventes, a segunda era sobre conspiração, a terceira era sobre eles numa guerra contra os outros, a quarta era sobre eles saindo da ilha, a quinta era sobre viagem no tempo, e a sexta era sobre realidades paralelas, sabe? Tipo, os caras mudaram a série de uma temporada pra outra de uma forma sensacional. Eu vou falar de duas bem rapidinho. Uma, por mais que eu viva falando, não tem como não falar, pra mim é simplesmente uma das séries, talvez a série mais original dos últimos 30 anos, e uma das melhores séries que já foram feitas, assim, que é The 4400, né? Então, quem nunca assistiu essa série, cara, procure desde o começo, porque vale a pena, embora ela tenha sido cancelada prematuramente e tal. É uma série que ela faz o que poucas, tirando todas as questões de originalidade da história e tal, é uma série que faz duas coisas que pouquíssimas séries fazem. Uma é a caracterização verossímil dos personagens, que é uma coisa que o Moro tava comentando agora do Lost, e verossímil que eu quero dizer assim, tipo, tá, eu desapareci por 50 anos e voltei agora, sem lembrança do que aconteceu nesse meio tempo, então pra mim eu simplesmente pisquei, tava em 1940 e pouco, pisquei, tô em 2000 e poucos, como é que eu reajo a isso? Tipo, minha família já, todo mundo já morreu, não tenho mais nenhum parente vivo, pessoas me acham que eu sou um ET. Essa caracterização realmente, realmente verossímil de como seria se essa situação acontecesse mesmo, como seria de verdade. E outra coisa que é lidar com temas que são lidados, que sempre que se lida isso, principalmente em séries americanas, se lida de forma muito superficial. Como Fort Forward foi uma série que lá nos Estados Unidos nunca foi pra canal aberto, sempre ficou dentro do canal a cabo, então eles, imagino que por causa disso eles puderam ir um pouco mais além, então eles falavam sobre temas como política, terrorismo, religião, sociedade, ética, sobre tudo que é tipo de assunto que é importante e relevante pra sociedade, pro ser humano, de forma bem aprofundada, de forma profunda, levantando questões bem complicadas, bem sem muito preto e branco, assim. Tipo, é uma série sem vilões. É uma série em que, tipo assim, todas as pessoas que estão ali, tu vai simpatizar e tu não vai conseguir olhar pros caras e dizer assim, bah, eu quero que esse cara se dê mal, coisa assim. Chega um momento em que tu simplesmente não sabe quem tá certo ou quem tá errado. É essa qualidade de roteiro e de absorção que o roteiro conseguiu sobre a personalidade dos personagens, eu acho que são méritos assim que, cara, sério, dá pra contar nos dedos de uma mão as séries que tem esse nível de roteiro inteligente e de roteiro verossímil, quando lida com uma situação fantástica, claro, né? Essa série é uma série que eu nunca vou deixar de recomendar. Sem contar que mostra muito bem como é que é o efeito dos poderes em pessoas, né? Superpoderes em pessoas. É coisa que o Heroes não conseguiu mostrar, ela mostrava muito bem. É o que eu falo, conseguiu fazer o que Heroes nunca conseguiu, né? O 4400, ele nunca foi uma série de ficção científica. Ela sempre foi uma série dramática, com realismo fantástico. Então, essa que era a pegada do 4400. E eu acho que esse é o grande mérito. Eu tenho esse problema, sabe? Eu não consigo assistir um drama por drama, hoje em dia, sabe? Essas coisas de tipo assim, ah, eu vou assistir lá, que nem, por exemplo, aquela Preciosa lá. Cara, eu não vou assistir uma história sobre a louca que foi estuprada pelo pai, teve um filho do pai. Ah, eu cara, também não sério, gosto. Eu sei que essas coisas acontecem, mas eu não quero ver esse tipo de coisa. Sabe aquele, a procura em busca da felicidade do Will? Isso. A procura da felicidade. A Procura da Felicidade. Eu nunca assisti esse filme. E todo mundo fala, mas é um filmão, cara. Eu disse, cara, ele fica se fudendo o filme inteiro. No final ele está bem. No final, mas você vai ficar vendo duas horas de sofrimento. Ó, eu não quero ver duas horas de sofrimento. Mas isso Freud explica. É a questão da catarse. É pra poder a pessoa lá da sua classe média, tranquilo lá, chegar, ver uma pessoa se fuder toda e depois no final ela conseguiu. Então todo mundo pode conseguir. A vida é linda. A gente sofre, mas a gente consegue viver feliz. Drama, eu vejo no dia a dia. Eu vejo no Twitter um imbecil falando mal dos nordestinos, sabe? Eu vejo o pessoal falando na internet, falando que tipo assim, se um cara que não acredita em Deus tivesse morrendo, ele não iria ajudar, sabe? Cara, eu vejo coisas todo dia. Eu moro num bairro pobre, tá? História de guria que foi estuprada pelo pai, teve filho do pai, cara, não é incomum pra mim, na minha vida. E tu sabe que quem produziu Preciosa foi a Oprah, né? Ah, não sabia. Mas é a cara da Oprah, né? Foi a Oprah, ela foi a produtora. Aconteceu isso com ela, não? Não, é porque ela levanta a bandeira, né? De ser a defensora dos frascos comprimidos. Eu não tiro o mérito disso, sabe? Eu acho que, tipo assim, tem pessoas que realmente nascem com certos privilégios e aqui eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Mas, tipo assim, tem gente que nasce com certos privilégios que realmente só conhecem certas situações de por fora. Fora, realmente. Tem gente que não sabe o que é pobreza. Esse é o tipo de coisa que minha mãe e meu pai viveram na pele. Eu não vivi porque eles viveram na pele pra que eu não precisasse viver. Tem coisas que realmente não vivem na pele. Tem coisas que eu vejo o mérito desses filmes pra, tipo assim, realmente pessoas que às vezes são pessoas que não costumam pensar muito nisso. Que realmente às vezes pensem que, tipo assim, a vida foi boa pra ti, tá, beleza, mas a vida não é boa pra todo mundo. Que ótimo que a vida é boa pra ti. Tu não vai ser uma pessoa melhor ou pior por ter tido uma vida melhor, mas é bom saber que nem todo mundo é assim, que nem toda a vida pode ter tido tantas oportunidades. Ah, cara, esses filmes são legais porque são legais porque a pessoa vê a história real dos outros lá, se comove, pensa, e depois vai comer pipoca e jogar videogame lá no Game Station, né? O problema é que a maioria das pessoas é bem isso, né? Tipo assim, assiste, que foda, pô, a gente tinha que fazer alguma coisa com relação a isso, né? E aí depois já esquece tudo, né? Infelizmente, as pessoas são assim, né? Mas eu digo, o mérito do filme, como mais do que catarse, como uma coisa que provoca uma mudança, eu acho válido. Eu odeio esses filmes style supercine, tá ligado? Supercine só passa esse tipo de coisa, né? Supercine é tipo uma família lutando, o Olho de Lourenço. Eu nunca assisti essa porra desse filme do Olho de Lourenço, que fica a família lá lutando pelo... Cara, pelo amor de Deus, eu não vou ficar duas horas da minha vida vendo um menino morrer de câncer e a família tentando salvar. De boa. Cara, eu tenho trauma com isso, cara. Pá, quando eu era criança, eu assistia aquele filme do... Ah, eu sempre me esqueço o nome, mas que é com o guri que tem hidrocefalia, que o filho, a mãe dele é a Cher. Ah, puta que pariu, velho. Eu tenho trauma. Cara, assisti esse filme quando eu tinha 10 anos, né, cara? 8 anos, né, cara? Pô, me marcou esse filme. Não, eu tenho pânico desse filme, cara. É muita desgraça, sabe? É o menino ficar bizarraço, né? Fica com Não é o Elephant Boy, uma coisa assim? Eu acho que é. Não. É que tem o Homem Elefante, que é outra coisa, né? Mas eu agora não lembro. Ah, então eu misturo os dois na minha cabeça, mas eu sei qual eu tô falando, que a mãe é a Cher e o menino é ruivinho e tal, e fica com a cabeça desarraça, assim, ele fica parecendo Slot e tal. É, exatamente. É, mas o bom é que isso gerou um dos episódios mais legais do Arquivo X, que é um episódio que tem um mutante, que eu já comentei sobre isso nos podcasts. Sim, que aparece a Cher cantando no final. Que é um mutante que ele, como ele é todo deformado, ele se identifica com, ele é fã da Cher, porque ele assistiu esse filme, e aí ele assistia repetidas vezes, assim, esse filme porque ele simpatizava com o fato dela, no filme ela ser mãe do guri, né, e ele era, vamos dizer assim, parecido com o guri, né, ele se sentia como se fosse o guri, assim. Cara, é um episódio que realmente, assim, apesar de não ser um episódio dramático, apesar de ser um episódio mais voltado pro humor, ele é bem emocionante, cara. O final, assim, é bastante emocionante, até porque, tipo assim, o final ele não é feliz. Tem uma parte que o Mulder fala assim, mas, cara, não devia ser assim, não devia terminar assim. E na história tem um menininho que ele é um roteirista de história em quadrinho e ele desenha a história do monstro. Daí chega o guri, o final da história que mostra é o final da história como o guri escreveu nos quadrinhos, que não foi o final de verdade. Mas é um final, vamos dizer assim, feliz, sabe? Então, eu achei essa troca, assim, de mostrar que a ficção, ela serve justamente pra isso. Ela serve justamente pra te tirar da aleatoriedade, do realismo da vida e da questão de que as coisas nem sempre são como a gente... como deveriam ser, né? Nem sempre são justas. É que foi o foco desse episódio, assim, e que eu achei bem legal, assim, sabe? De mostrar isso. O final não foi como deveria ser, mas na ficção ele foi. Tá, eu fiquei curioso qual era o final real e qual era o final da ficção. Assiste o episódio. Não vou baixar o episódio. Não vou atrás desse episódio. É muito difícil de baixar, Eric. Ah, cara, é que é meio complexo de explicar, porque a história é meio complexa, assim, mas tipo ele assim... morre no final? Eu só quero saber se o monstro morre no final. não vou dizer se ele morre. Vamos passar aí. Spoiler de um seriado de 10 anos atrás, tudo bem. Mas aí é que tá, cara. Eu não gosto de dar spoiler de nada, nem que seja de 1 milhão de anos atrás. E uma outra série mais recente, cara, que eu até comentei bastante nas redes sociais sobre, que é uma série britânica também, que tem duas temporadas. Nas redes sociais parece que tu tá falando novela da Globo, que eles não falam Twitter e Facebook, né? Rede social. Entra aí na rede social. Facebook e Twitter são marcas, né, cara? Se eles quiserem que eu fale sobre eles, eu tenho que pagar. Rede social é Matrix agora. É que nem o Cacete Planeta uma vez ia fazer piada com a Ferrari do Ronaldo e não deixaram usar o nome Ferrari. Aí o Bussuna dando entrevista, não, claro, porque se eu falar Ferrari no Cacete Planeta, todo brasileiro vai comprar uma, né? Não, e essa série, diferente de 4400, que é uma série que todo mundo pode se identificar, essa série que eu vou falar é realmente muito bizarra, que é Psychoville. É uma série britânica também. Tem 2 episódios. Tem 5 episódios a primeira temporada e acho que 6 a segunda. A segunda temporada eu não terminei de assistir tudo, mas ela não é tão legal assim. Mas a primeira temporada é muito foda. Só vou dizer duas coisas a respeito dessa série. Uma, devia ter uma foto dessa série do lado do verbete humor negro no dicionário, porque essa série é o melhor exemplo de humor negro, porque é humor negro mesmo. E essa série, das coisas que eu assisti, é a que melhor conseguiu equilibrar. Ela consegue ter um equilíbrio perfeito, pelo menos a primeira temporada, porque a segunda já muda pra um outro foco. Mas a primeira temporada, ela consegue o equilíbrio perfeito entre comédia e terror. Tem momentos que tu não sabe se aquilo é pra ser engraçado ou se aquilo é pra ser assustador, porque é as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Tem que gostar desse tipo de coisa, tem que já ter visto outras coisas de humor negro, tem que gostar de humor negro, tem que gostar de terror. Então, já digo que não é pra qualquer um. Mas é uma série simplesmente excelente, o roteiro é genial, muito inteligente, muito foda mesmo, recomendo. É uma que tem um palhaço bizarro, né? Sim, um palhaço maneta, que tem um gancho no lugar da mão. Vi alguma coisa sobre isso, nunca assisti, mas eu lembro do palhaço bizarro, porque eu não gosto de palhaço. Então tá, vou dar mais uma sugestão, até o que já comentei agora há pouco, vou comentar de novo. Skins, a versão britânica de Skins, é sensacional, cara. E, tipo assim, eu acho que existe um grande problema, um grande tabu, talvez, em se fazer série adolescente, né, cara? Seriado adolescente normalmente começa querendo chocar e depois tem que cair no comum de relacionamentozinhos amorosos, porque não pode tocar em assunto polêmico, porque o americano é tudo imbecil, né? Skins, por ser britânico, cara, mostra literalmente como é a vida real de um adolescente de 15, 16 anos, que, cara, não vai pro Gigabyte tomar suco de laranja, né, convenhamos. Não é um drama, né, é muito divertido, é engraçado, e é bem em cima de sexo, drogas e rock and roll, ou sexo, drogas e música eletrônica, né, pra geração anos 2000, pé na boca do politicamente correto, um pé na boca dos paradigmas de como deveriam ser os adolescentes. Tem até uma versão super heroística dessa série, que é o Misfits. Também é curtinha, são 5 ou 6 episódios também. Pessoas que estão fazendo serviço comunitário, né? Não são bandidos, são pessoas que tiveram problemas com a polícia, fizeram grandes roubos nem nada, não. Um dia tem uma chuva torrencial estranha em Londres e um raio cai neles e eles ganham poderes. Só que são poderes bem bizarros, assim, bem... Tem um garoto que ele consegue viajar no tempo, mas ele só viaja no tempo quando ele se arrepende de alguma coisa. Puta que pariu. Ele consegue rebobinar o tempo, né? É, tem uma garota que o poder dela faz com que as pessoas queiram transar com ela loucamente, como se fossem animais. Tem uma garota que lê a mente dos outros e tem um garoto que é invisível. Agora, os poderes eu acho interessante de Misfits é porque os poderes são relacionados à personalidade da pessoa. O garoto que volta no tempo é porque ele se arrepende de ter sido preso, que ele era um corredor famoso, ia para as Olimpíadas e tudo, e por ter sido preso usando o porte de drogas, não foi, não pode mais correr. Por isso ele tem essa coisa de, do arrependimento e voltar no tempo. Aí a garota que tem o poder de sexualidade é porque ela é muito promíscua mesmo. Aí tem o garoto que é invisível é porque ele se sente invisível na sociedade. Então é bem interessante esse, essa questão dos poderes. E faz que nem Skins, é, trabalha muito com sexo, com vida cotidiana de Londrina. E a série é bem divertidinha, trabalha mais o humor. E a primeira temporada é bem legal, a segunda mais ou menos. E a terceira já não é tão boa. Os britânicos, eles conseguem fazer a série de uma forma mais descontraída que os americanos, cara. Por Skins, tentaram fazer uma versão americana de Skins, não durou uma temporada, cara. E eu assisti os dois episódios, sabe o que que você vê? Era tipo, ipsis literis, era os mesmos personagens, com os mesmos nomes. Só que, cara, sabe o que que eles pegaram e tudo que tinha de maluco em, no britânico e transformar em uma coisa mais aceitável pra sociedade americana? Eles destruíram todo o apelo da série. Enquanto em Skins você tinha adolescentes que tinham vida sexual ativa e maluquice, a molecada, tipo, saindo pra comprar droga, e qualquer adolescente hoje em dia faz, não vamos ser hipócritas. Ali já fica uma coisa mais liçãozinha de moral, sabe? Já mais draminhas familiares, mais controladinhos. O americano é uma merda, não sei. Não, e depois tem outra, né, cara? Os britânicos são mais, bem mais sagazes, né, cara? Vi de Monty Python. Vi de Mr. Bean, né? É uma coisa do britânico, tipo assim, independente de ser melhor ou ser pior, ou sem fazer alguma crítica ou juízo de valor, mas é uma característica do britânico ser mais sagaz, não só no humor, mas nas histórias em geral, assim. Pá, tu vê o Dead Set, que eu fiz uma Madrugada Macabra sobre, que é uma minissérie terror, cara, que é um apocalipse zumbi que acontece na eliminação do Big Brother. Ele tem também uma sagacidade, assim, crítica muito, muito foda, sabe? Não é só na comédia, é na crítica, é no terror, é na escrita, é na narrativa, é diferente. Mora, diz aí o quadrinho, tu que eu sei que provavelmente eu vou pegar desprevenido, diz aí, quadrinho que você sempre, recomenda. Né, velho, eu não odeio ir pro óbvio, cara. All Star Superman, talvez, que é a última coisa que eu lembro de ter lido. Todo mundo conhece, não tem nem por que eu indicar, porque quem não leu, meu, por favor, desliga esse podcast agora e vai ler. Ou melhor, pare de acessar o whatever enquanto não tiver lido, que é a história definitiva sobre Superman, que é o meu personagem favorito. O engraçado de All-Star Superman é que ele toca exatamente num lado do Superman que eu nunca foi o que eu mais gostei, que é ele meio divindade, né? Ele super poderoso. E eu nunca gostei desse lado dele, porque acaba tirando um pouco, se você for em uma série mensal, acaba te tirando um pouco sentido, né, cara, de você ler aquilo. Porque nada é um desafio suficiente pra ele. Só que ali o Morrison escreveu de uma forma tão sensacional, que, cara, pra mim é o que é de definitivo sobre Superman, só que dali não poderia ser escrito mais nada depois, né? E ainda dentro de Superman, uma outra que todo mundo também já deve ter lido, e se não leu, vá ler agora, que é Superman Red Sun. Cara, um filme disso seria absurdamente foda. Toda aquela brincadeira que foi feita, que o Miller fez sobre como um ser realmente super poderoso ia mudar totalmente a história da Terra, ali a ideia de um Superman que fosse totalmente fora, inclusive, do padrão dele, que é da bandeira americana, se ele tivesse exatamente no lado contrário, né, do socialismo, o quanto o mundo seria completamente diferente. E mais do que isso, cara, o que me impressiona no Red Sun é que, em momento algum, eles vilanizam o socialismo, como eu imaginei que seria feito quando eu comecei a ler. Imaginei, pô, vão colocar um Superman socialista, cara, vão pintar o socialismo, o comunismo, como o grande vilão, e o Superman vai ser o grande vilão. E, de forma alguma, eles mostram todos os lados de vantajosos e desvantajosos do socialismo e do capitalismo. É uma puta análise sobre sistemas econômicos e sociais, e utilizando realismo fantástico. Isso é muito legal. É, eu concordo com tudo que o Mora falou. E só pra fazer um adendo, eu tenho uma camiseta com o símbolo do Superman soviético. Cara, é muito engraçado ver as pessoas olham, porque, tipo assim, 99% das pessoas não faz ideia do que é isso, né? Mas é engraçado que elas olham e reconhecem o símbolo comunista, sabe? E é engraçado olhar a cara das pessoas quando elas olham assim, tipo assim, esse guri tá usando tá usando símbolo comunista e tal. Imagino que o pessoal deve, o pessoal mais velho principalmente, né, assim, esse guri nem sabe o que é o comunismo e tá, vai comer criancinhos, tá usando símbolo e tal. E tu, hein, Marcelo? Cara, assim, eu vou falar de dentro do universo de super-heróis, né, e uma fora. Dentro do universo de super-heróis, eu queria destacar, eu acho que uma das periódicos, das revistas mensais mais fodas do ano, que eu mais tô gostando de ler, que é o Homem Animal, nessa nova fase aí dos 950. 52 agora, do reboot da DC, onde conseguiram trabalhar o personagem heróico colocando esse o lado de terror, né? O lado de, não diria trash, mas o lado mais de terror mesmo, de suspense mesmo na história, porque é muito, não sei se algum de vocês dois já leu, é muito grotesco, cara, as histórias assim, tipo, você vê personagens deformados, monstros e eles estão trabalhando no conceito junto com a revista do Monstro do Pântano, muito interessante, de interligação dos universos, porque o Monstro do Pântano também tá tendo uma história muito boa também, o Monstro do Pântano tá muito legal, onde eles estão trabalhando o conceito do verde, um universo de pra questão das matas, né, do verde do planeta, e do homem animal é o vermelho, que é o universo dos seres vivos, né, dos animais. Provavelmente em algum momento vai ter interligação desses dois universos, e todas as duas histórias estão trabalhando muito bem isso, assim, de ação, de forma de contar, história em quadrinhos muito bem feitas. Aí tá na quarta edição, se não me engano, o primeiro arco da DC, desses reboots, só vai até a sexta, aí depois muda a equipe, muda tudo, e começa outro arco. Na história do homem animal, a filha dele, a mais nova, começa a desenvolver poderes, aí começam a vir uns monstros da parte que é na história chamada de O Podre, que é como se fosse a morte, fosse a degradação, o corpo degradado, atrás dela pra tentar cooptá-la para o lado deles. Aí é bem interessante, tá bem interessante essa história. E a outra é, que não é do universo super-heróis, que é o Day Tripper, que eu já fiz também uma análise no Areva, já fiz um revim, que pra mim é uma das melhores histórias do ano. Não tem superpoderes, não tem nada. A história do Gabriel Bay, do Fábio Moon, o Algures já fez uns textos que não, dizendo que não gostou muito de algumas obras deles, que ele conta a história de um cara, né, a história de um personagem que é o Brás, inspirado aí no Brás Cubas do Machado de Assis. Vão contando a história da vida dele toda, assim, cada edição são 10 edições, cada edição é um momento, em algum ano da vida dele, onde ele tinha que passar por escolhas, e ele fez as escolhas, e aí, só que no final de cada história tem uma surpresa, não vou falar porque estraga, mas ele faz as escolhas dele, e cada escolha leva ele pra um caminho diferente na vida, e é meio filosófico, meio existencialista, e o desenho, o traço é muito bonito, a história é muito bonita, muito emocionante, assim, fala muito em relação de pai com filho, relação de vida e morte, relação de escolhas, né, escolhas e decisões que a gente tem que tomar. Então, eu recomendo, assim, acho uma das melhores histórias feitas que saiu esse ano aqui no Brasil, e tem que todo mundo que tem um pouquinho de sentimento, assim, que pensa além de uma visão maniqueísta de super-herói de bem e mal, tem que ler essa história. Muito bem, eu também não tô lendo quadrinhos agora de último, tenho me dedicado mais à literatura, assim, porque tem uma editora que começou a lançar as histórias do Lovecraft que não tinham saído aqui e relançar algumas que tinham sido saído no passado bastante tempo. E aí, então, eu tô mais me dedicando a isso. Então, imagina meu orçamento, né? Comprei todos os livros. Então, eu vou sugerir, assim, mesmo pra quem não quer trabalhar com quadrinhos, mas quem gosta bastante de quadrinhos e não tenha lido ainda, cara, eu recomendo muito o livro Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud. Simplesmente uma aula sobre, não só sobre fazer quadrinhos, mas uma aula sobre ler quadrinhos. Depois de ler esse livro, com certeza vocês vão ler quadrinhos de uma forma bem diferente. Provavelmente vocês também vão começar a ser um pouco mais exigentes, daí vocês vão ficar mais chatos e qualquer coisa vai ser ruim, mas tudo bem. Vale muito, assim. Cara, e vou fazer entre aspas, um apelo, assim. O Marcelo falou do Day Tripper, que é dos gêmeos. Eu não gosto dos trabalhos dos gêmeos, mas não por ser necessariamente ruim, mas mais por pra mim ser mais do mesmo. Tem muita coisa nacional que tá saindo hoje em dia, e muita coisa boa. Então, nós estamos vivendo um momento bem, bem bacana nos quadrinhos nacionais, e que finalmente nós podemos chamar os quadrinhos feitos no Brasil de quadrinhos nacionais, porque tem uma identidade própria, porque não querem ficar explorando as coisas clichês, não querem ficar copiando só as técnicas narrativas e os conceitos e os elementos de outros lugares, né, como cómics, como mangá, como quadrinho europeu. Então tá se criando uma coisa nova, então eu recomendo muito vocês procurarem coisas nacionais. Danilo Beruti, que tá com um novo volume do Necronauta agora, Bando de Dois também dele, André Diniz, que tem muita coisa legal, tem Sete Vidas, que eu resenhei, que é sobre terapia de vidas passadas, tem mais recentemente, ele lançou O Quilombo de Orun Aiyê, e o último agora, que foi esse ano que ele lançou, que é O Morro da Favela. Recomendo, quem gosta bastante de quadrinhos, que busquem por produção nacional, que hoje em dia vale a pena, hoje em dia tem coisa boa, sim. É claro que vocês vão encontrar muita merda, mas até aí, né, 90% das coisas hoje em dia no mercado americano, por exemplo, é merda. Então procurem produções brasileiras. pra finalizar, galera, vamos terminar com livros. Fala aí, Marcelo, algum livro que tu já comentou antes ali, né? Alguma coisa que tu tava lendo aí. Então, alguns livros que estão encalhados aqui pra eu ler. Eu comentei foi o do Olga, que eu tô terminando de ler. Mas o que eu queria falar não era desse, porque eu queria falar de um livro que marcou aí minha final de adolescência e que abriu muito minha mente pra várias coisas, que é o 1984, do George Orwell. Quem nunca leu, leia, porque é um livro fantástico, assim, pra você ter noção sobre como a sociedade se forma, né, dentro dessas relações de política, relação de mídia, relação de várias coisas dentro da própria da sociedade. O conceito de Big Brother, que a mídia, a televisão deturbou, né, fazendo esse programa de só de mulheres peladas. E o livro traz esse conceito, traz conceito de controle social, esse conceito de vigilância, né, que hoje em dia também está muito vívido, esse conceito de denúncia, de moral, até de uma certa moralidade, né, que hoje em dia também vive muito essa questão fortemente aí de todo mundo querendo apontar o dedo e denunciar as pessoas por pensarem como pensam. A polícia do pensamento hoje está mais viva do que nunca, como que é um conceito que o Jorge Oco trabalhava. E eu queria, a dica que eu queria dar é esse livro, porque eu acho que ele é primordial para você começar a entender certas coisas, né, do nosso mundo. Eu endosso também essa sugestão aí. Mora? Ah, eu vou concordar com o Marcelo completamente, porque, cara, desculpa aí, eu sou ignorante, faz muito tempo que eu não leio um livro. Vou sugerir só um pouquinho. Deixa eu pegar o livro ali na estante, porque eu não lembro o nome dele. Bruna Surfistinha. Doce Veneno escreveu. Tô com dois livros aqui. Eu ia falar de um do Stephen King, que eu terminei de ler na metade desse ano, chamado O Concorrente, mas eu não gostei muito do livro, então não vou falar dele. Eu vou falar um que eu ganhei, cara, chamado Etiqueta Moderna. Finas maneiras para a gente engraçada. Ah, muito bom. Que é sensacional, cara. Eu vou aqui. É sensacional. É do PJ O'Hare. E eu vou ler só aqui a parte de trás aqui algumas condutas de etiqueta que o livro ensina. Por exemplo, a conduta adequada para o período de festas é ficar bêbado. O porre deve culminar no Réveillon, quando você fica tão bêbado que chega a beijar a pessoa com quem você é casado. Boa. Muito bom, cara. Essa aqui é genial. Existe apenas uma regra definitiva sobre lugares para fazer uma festa. Tem que ser na casa dos outros. E você deve ser o mais amável possível com gente famosa. Fama é uma doença contagiosa. Se lamber o saco de alguém que tem, você vai acabar pegando. Mas é genial, cara. É genial isso aqui. Muito instrutivo. E instrutivo, totalmente instrutivo. Tem um aqui que comenta, tá aqui no livro, eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas é mais ou menos o seguinte. Você deve tirar o chapéu sempre que uma dama entrar na sala. E nunca mais colocar ele na cabeça. E teve um outro livro aqui, cara. Esse livro que eu não tive coragem de ler, cara. Se chama As 48 Leis do Poder, por Robert Greene. Cara, é muito estranho a história desse livro. Já vi muito isso nas Americanas da Vida. Véi, sério. Esse livro aqui, ele chegou na minha mão do jeito mais absurdo possível. Uma vez eu tava viajando de ônibus e aquele negócio de você bater papo com a pessoa que tá sentada do seu lado, né, cara? E o cara que tava conversando do meu lado, tava sentado do meu lado, ele tinha acabado de sair daquela escola dos Agulhas Negras, que acho que é no Rio, que é um treinamento intensivo militar, que a pessoa entra lá com ele tinha entrado lá com 12 anos de idade, ele tava com 21 e tava saindo, tipo, depois do treinamento. E o moleque não tinha contato quase nenhum, assim, com o mundo exterior, digamos assim. Ele tinha uma semana de férias por ano que ele podia sair de dentro do bagulho do treinamento lá. E tá, a gente foi conversando até chegar aqui. Quando eu desci do ônibus, e o moleque desceu também, fui pra um lado, fui pro outro, a hora que eu fui pegar minha mochila no bagageiro do ônibus, chega um dos funcionários ali da companhia, com esse livro na mão. Cara, aqui, ó, o seu amigo esqueceu esse livro aqui, e me entregou. E eu tentei achar o cara, até hoje eu não sei quem é esse maluco. E, velho, esse livro chegou na minha mão dessa forma. Esse livro, ele me dá medo, cara. Essa aí são técnicas de rastreamento. Ele deixou ali pra rastrear você, rapaz. Já deve fazer uns 5 anos. Até hoje eu não tive coragem de ler esse livro. Vou ler mais ou menos aqui por cima as leis, tá? Não vou ler todas, obviamente, mas as que mais me assustaram. Lei número 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os seus inimigos. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Cara, e o bagulho não é de humor, cara. É sério, ele te ensina a fazer isso, cara. Livro pra capitalista. Pra virar super vilão, cara. Lex Luthor leu isso aqui. Lei número 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Lei número 12. Cara, pior é que isso é real mesmo. É? Lei número 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Como é que é? Use a honestidade e a generosidade. Exatamente. Aqui, ó. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Ah, entendi. Um dos conspiradores do Arquivo X falou pro Mulder uma vez que uma mentira sempre era melhor quando escondido entre duas verdades. É, mas é mais ou menos isso. Aqui, ó. Banque o amigo, haja como espião. Cara, é muito assustador isso aqui. É muito paranoico, cara. Todas essas coisas que o Bora leu aí, cara, isso é real. Isso é o que político faz, por exemplo. Despreze tudo que você não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. Olha isso aqui, lei número 38, essa é foda. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Puta que pariu. Isso é bom. Cara, eu devia é, né? praticar isso. Lei número 40. Ataque o pastor que as ovelhas se dispersam. Em resumo, você chega entrando numa igreja, deu um monte de tiro no pastor que todo mundo sai correndo. Mais ou menos isso. Lei número 45. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude as coisas. Opa, esse aí se encaixa perfeito nas redes sociais. Né? É. Exatamente. Ah, isso eu faço todo dia. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. Então assim, pra quem quer se tornar um grandíssimo filho da puta, mas provavelmente se dá muito bem na vida, aconselho aqui as 48 Leis do Poder, por Robert Greene. Isso aqui é praticamente o livro do anticristo. As minhas sugestões de livros eu vou dar duas. Uma engraçada, mas que é uma dica que eu acho muito legal, que é um livro chamado Conspirações, que é um livro brasileiro, do Edson Aran, que agora ele trabalha na Playboy, mas na época eu ia falar isso. Eu juro que eu ia falar isso. Como é que é o nome do autor? O Edson Aran. Não. Ele trabalhava na VIP na época, né? E hoje em dia ele trabalha na Playboy. E basicamente esse livro é um glossário, é um dicionário de conspirações. Ele é literalmente um dicionário porque ele vai de A a Z, e aí tem A, daí as conspirações começam com A. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Cara, ele é simplesmente muito legal, assim, porque uma que o cara escreve muito bem, e outra que, como é um livro escrito por um brasileiro, tem também as conspirações relacionadas a coisas que aconteceram aqui no Brasil. Pra quem curte essa questão de conspiração, vale muito a pena, cara. É um livro bem completinho, assim, vai até ali os ataques de 11 de setembro ali, aquela época da febre do Antrax ali, em termos de linha de tempo, né? Mas, tipo assim, o cara que trabalhou na VIP, na Playboy, foi falar sobre conspirações. Ele é nerd, né, cara? É que eu sigo ele no Twitter. Se você seguir ele no Twitter, tu vê que ele é bem, bem nerdzão, assim. Mas ele fez uma pesquisa bem bacana, cara. Fez um trabalho de pesquisa bem legal, assim. E tem uma história engraçada desse livro aí, que eu ganhei esse livro de aniversário do meu melhor amigo. Boiola! Só que a história é muito engraçada. Ele saiu, ele tava desempregado, ele saiu 8 horas da manhã, dizendo pra guria dele que ia comprar o livro pra mim. Voltou pra casa 8 horas da noite, completamente bêbado e praticamente arrastado por vários caras. A guria dele nunca tinha visto na vida. Detalhe, com o livro. Cumpriu. Até hoje pergunta pra ele, ah cara, mas o que aconteceu? Ah cara, chegou lá de manhã cedo, encontrei um cara, a gente tomou um café, daí ele, tipo assim, ele pediu uma cerveja, e daí, bah, acho que depois de um tempo eu já não lembro mais o que aconteceu. Seu partido daí. Acontece muito. Pois é. Tem a ver com conspirações, né, cara? Essa história. Vai que ele foi abduzido, né? E foram implantadas memórias falsas nele, né? Mas ele foi abduzido. E outra que eu acho importante dar como dica, que eu sei que ninguém vai ler. Esses dias foi aniversário da publicação, da primeira publicação da Origem das Espécies, do Charles Darwin. E eu escrevi um texto no Facebook sobre isso, porque todo mundo fala sobre a teoria da evolução, mas 90% não entende lhufas. Desses 90%, 70% só fala merda. Fala coisas que, na verdade, são completamente erradas e geralmente é o contrário do que estabelece a teoria da evolução. Uma dica que eu vou deixar aqui de livro é que as pessoas leiam o livro A Origem das Espécies. E não só fiquem sabendo do que é evolução e como é que funciona através do Wikipedia ou através dos outros. Porque daí vai ter gente falando idiotices como a teoria da evolução diz que a vida surgiu por acaso. Quando na verdade a teoria da evolução fala justamente o contrário. Diz justamente que existe um motivo pelo qual as espécies são do jeito que são agora, que existe um processo por trás disso. Embora não necessariamente precise ter um arquiteto ou um criador inteligente, mas existe sim um processo por isso. Não é uma coisa que surgiu ao acaso. Ao acaso é simplesmente tu dizer, ó, agora vai surgir um ornitorrinco. Pum, surgiu um ornitorrinco. Então eu acho importante dar como dica para as pessoas, que já leram e para as pessoas que se importam com a veracidade das coisas, que às vezes eu sou muito chato. Provavelmente o duende deve ficar puto comigo, porque às vezes eu contesto algumas coisas que ele coloca no Facebook, mas eu sou muito chato com relação a essa questão de informações que a gente compartilha na internet. Eu sou muito chato porque a grande maioria das informações que se compartilha na internet são informações erradas. E é isso? Leia a origem das espécies e não compartilhe besteira no Facebook. E o MSN não vai ser cobrado. Então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Foi um podcast simples, mas de coração. Esperamos que vocês tenham gostado das dicas aí e que pelo menos algumas vocês não conheçam. Vocês, se puderem, corram atrás. Todos nós demos dicas que a gente realmente acredita que são relevantes. Esperamos que esse não seja o último podcast do ano, né? Esperamos que tenha pelo menos mais um ou dois até lá, mas nunca se sabe, porque o Areva é o site onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas nós estamos preparando um monte de novidades aí pro ano que vem também. É por isso que a gente tá aí meio que, né? Na verdade é porque, né, o pessoal tá festando no final do ano e não quer saber de postar. Mas enfim, pra todos os efeitos é por causa das mudanças que vão ocorrer aí. Continuem com a gente. Mandem e-mails, contato@areva.com. Comentem no post do podcast. E era isso. Areva! Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you talk about a show that's hot. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.